os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E no programa de hoje, você vai ouvir também... Com a chegada da Beatlemania, Brian começou a ficar preocupado, sentiu-se ameaçado pela primeira vez. Ao mesmo tempo, as constantes turnês e a pressão para compor mais hits começaram a ficar grandes demais. Tudo isso culminou em um acesso de pânico em pleno voo em direção a mais um concerto. Brian, a partir de então, deixou de excursionar com o grupo e foi substituído por Bruce Johnston. Brian então passou a dedicar-se apenas a compor e produzir. Os resultados foram ótimos. Os discos subsequentes mostravam a melhora de suas composições. Help Me Rhonda, Wendy, California Girls, entre vários outros, são deste período. Beach Boys, Fun Fun Fun. 1964. Gary Puck and the Union Gap, Young Girl. 1968. Young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young, girl. With all the charms of a woman, you kept the secret of your youth. You led me to just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that woman look is in your eyes. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind, 'cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of mind. Herman's Hermits, No Milk Today. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that I've been behind the door where my love raised a scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn idle today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine. The company was gay, we turn idle today. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just too up, too down. message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned nine today. Skeeter Davis, The End of the World. 1963. Para você, com carinho. Só as campeãs, só músicas que fizeram grande sucesso e que foram consagradas pela opinião pública como as melhores de sua época. Tocamos só sucessos desde os anos 60. São mais de 40 anos só de grandes nomes. Joe Jeffrey Group, My Pledge of Love. I'm Gladys Knight and Pipes, Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye. 1973. Caixinha de surpresa. após a dissolução dos Beatles, George Harrison pôde sair da sombra de Lennon e McCartney, embarcando em uma inconstante, mas bem-sucedida carreira solo. Nasceu em 25 de fevereiro de 1943, em Liverpool, Inglaterra. Com apenas 15 anos, ingressou no grupo de Quarrymen, do qual Lennon e McCartney faziam parte. Em 62, o trio recrutou o baterista Ringo Starr, formando os Beatles. Harrison desenvolveu seu estilo a partir de 1967, últimos anos do grupo. George Harrison, Give Me Love. 1973. Franklin, Until You Come Back to Me. 1974. Love Affair, Everlasting Love. Peter Murphy, A Strange Kind of Love, especialmente pra você. A strange kind of love, a strange kind of feeling, swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your prize. This is no terror ground or place for the rage, no broken hearts, whitewashed lies, just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning, a look into your eyes. To the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong, and take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems, for us to walk or to take. Instead we tumble down either side, left or right, to love or to hate. Ao lado de Greg Brooks, Shania Twain tornou-se a artista country mais popular da década de 90. Sua versão mais pop e acessível do estilo conquistou fãs que normalmente não escutavam country music. Shania nasceu em 28 de agosto de 1965 em Windsor, Canadá. Quando criança, aprendeu a tocar violão e logo foi encorajada por seus pais a perseguir uma carreira musical. Quando tinha 21 anos, seus pais morreram em um acidente de carro, forçando-a a sustentar seus quatro irmãos mais jovens. Ela então conseguiu um emprego como cantora em um resort em Deerhurst, interpretando de George Gershwin a Andrew Lloyd Webber e um pouco de country. Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. 1999. Let's go, girls. Conditions. Nixon's Sister. 1997. O tempo passa, mas a boa música fica. Aqui, o tempo não tem tempo. Levamos você o tempo todo ao tempo da boa música. Human League, Human. 1998. 1986. Jean Roche, Can You Feel It? 2005. Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. All over the world. Paris, Saint-Germain. Everyone on holiday. Put your drinks in the air. It's time. Sean Rock. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? estamos chegando ao fim. Esperamos que você tenha gostado. E se você gostou, conte para os seus amigos. É, conte que aqui tem um programa diferente. Um programa com os maiores sucessos de todos os tempos. Não guarde só para você. Aguardamos você e seus amigos. Até lá. Hasta la vista, baby. Até o próximo De Volta para o Sucesso. Os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Você acompanhou De Volta para o Sucesso.